As estradas do Paraná foram manchadas de sangue nas últimas horas. Dia 1º, foram 3 acidentes no período da tarde, praticamente no mesmo horário. Um desses acidentes teve uma pessoa que saiu ferida. Os acidentes foram nas rodovias PR-239, 364 e 317. Já na tarde de quinta-feira, dia 3, na PR-239, um acidente, desta vez entre um veículo Corsa e um Gol, levou uma criança de 9 anos para o hospital. Já na manhã de ontem, na PR-486, trecho entre Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul, uma colisão frontal entre um Corsa sedã e uma carreta culminou com a morte de 3 pessoas e uma gravemente ferida. Uma família que viajava de Foz do Iguaçu passando por Assis Chateaubriand pela 486 em um veículo Corsa sedã com placas de Foz bateu violentamente contra uma carreta Volvo de Maringá que vinha no sentido oposto. Alto Piquiri, Assis Chateaubriand. O acidente aconteceu em uma curva próximo ao rio Jacaré, já no perímetro urbano de Brasilândia do Sul. No carro viajavam, além do motorista, Ismael Alves Luz, que morreu na hora, os seus 2 filhos, Caniel Magalhães Luz e Misael Magalhães Luz, de 15 e 16 anos, respectivamente, que também morreram no local. A esposa de Ismael, de nome Hermínia Luz, que saiu com vida, tem ferimentos considerados gravíssimos e foi encaminhada para um hospital em Umuarama. A batida foi tão violenta que um dos garotos que estava no banco de trás foi jogado a cerca de 10 metros, ficando em cima do barranco da margem da pista, tendo a cabeça dilacerada. O motorista da carreta, Antônio Sérgio Araújo, nada sofreu, mas ficou em estado de choque quando descobriu o estrago que havia provocado. Segundo ele, quando percebeu que o carro invadiu a pista, tentou tirar, mas não foi possível evitar a colisão. Com a batida, a carreta saiu da pista e acertou o barranco. Os amigos que viajavam em um segundo carro e que viram à distância o acidente ficaram transtornados com a cena. Eles falaram que a família que morreu é evangélica da Igreja Assembleia de Deus e que é muito bem relacionada no bairro Morumbi, onde residem em Foz do Iguaçu. Segundo ainda, Elias Miguel da Silva, o condutor, Ismael Luz trabalha em uma empresa de transportes na Tríplice Fronteira. Os corpos foram recolhidos pelo IML de Umuarama e após 2 horas e meia do acidente, já estavam liberados para serem encaminhados para a família. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.